E vós outros? Saem outros guardas. Vemos o terreno de tantas desventuras, mas o terreno verdadeiro destas desgraças lastimáveis, só podemos ficar sabendo após maior estudo. Voltam alguns guardas com Baltazar. Segundo guarda é o criado de Romeu, fomos achá-lo dentro do cemitério. Primeiro guarda segura-o com bem cautela, até que chegue o príncipe. Volta outro guarda, com Frei Lourenço. Terceiro guarda que está um frade que suspira e chora, sem parar de tremer. Nas mãos trazia uma pá e este ferro, e deste lado vinha do cemitério. Primeiro guarda são indícios suspeitos, segurai também o frade. Entrou o príncipe com seu séquito. Príncipe diz, que desgraça se deu aqui tão cedo, para tirar assim nossa pessoa de seu sono habitual? Entram Capuleto, a senhora Capuleto e outros. Capuleto diz, por que esses gritos por toda parte? Que houve? Senhora Capuleto diz, pelas praças o nome de Romeu o povo grita, outros, o de Julieta, outros, de Paris, correndo com clamores toda a gente para o lado do nosso monumento. Príncipe diz, que horror é esse que nos fere a vista? Primeiro guarda príncipe, aqui está, morto o conde Paris, morto, Romeu, e aqui antes falecera, Julieta, quente está e outra vez morta. Príncipe diz, investigai por outra parte como se deu este horroroso morticínio. Primeiro guarda que está um frade aqui, também, o criado de Romeu, instrumentos carregavam para arrombar o túmulo dos mortos. Capuleto diz, ó céus! Mulher, vê nossa filha, sangra! Enganou-se o punhal, sua bainha se acha vazia ao lado de Montecchio. Está mal colocado em nossa filha. Senhora Capuleto diz, ai de mim! Este quadro só de mortes é como um toque fúnebre que a minha velhice chama para a sepultura. Entram Montecchio e outros. Príncipe diz, vem cá, Montecchio, cedo te levantas para mais cedo ver baixar teu filho. Montecchio diz, o meu senhor, durante a noite a minha senhora faleceu, cortou-lhe fôlego a tristeza do exílio de meu filho. Que mais conspira contra minha idade? Príncipe diz, olha e verás. Montecchio diz, o nécio, nécio, que costume é esse de, antes do pai, entrar na sepultura? Príncipe diz, sela a boca do traje por um pouco, até que este mistério esclareçamos e fiquemos sabendo sua origem e verdadeiro curso. Depois disso, comandante serei de vossas dores e conduzir-vos-ei à própria morte. Até lá sossegai que a desgraça se submeta à paciência. Apresentai-nos as pessoas suspeitas. Frei Lourenço diz, dos presentes sou eu o mais suspeito, muito embora seja o que menos pode fazer algo, visto acusarem-me o lugar e a hora. Eis-me acusar-me, há um tempo, e a defender-me, num só momento condenado e absolto. Príncipe diz, dize então logo que sobre isto sabes. Frei Lourenço diz, serei breve, porque meu curto fôlego não é mais longo do que história insípida. Romeu, aqui sem vida, era marido desta Julieta, assim como ela, morta também aqui, era a fiel consorte deste Romeu. Fui eu que os desposei. O dia dessas núpcias clandestinas foi o do final juízo de Tebaldo, cuja morte baniu de nosso burgo o recente marido. Era por causa dele, não por Tebaldo, que Julieta se vinha definhando. Vós, com o fito de expulsar-lhe do peito essa tristeza, ao conde a prometestes, tencionando casá-la a contragosto. Procurou-me desvairada e pediu-me que inventasse qualquer recurso que a livrasse desse segundo casamento, ou então lá mesmo, sem vacilar, pôr a termo a vida. Dei-lhe então por minha arte aconselhado um estupefaciente que sobre ela o efeito produziu por mim visado, a aparência emprestando-lhe da morte. A Romeu escrevi nesse entrementes, para que ele aqui viesse nesta noite de horrores ajudar-me a retirá-la de seu falso sepulcro, pois o efeito do veneno nessa hora cessaria. Mas a pessoa que levou a carta, Frei João, detido foi por acidente, tendo-ma devolvido ontem à noite. Então, sozinho, na hora prefixada para ela despertar, vim retirá-la do túmulo dos seus, a ideia tendo de escondê-la na minha pobre cela, até chamar Romeu. Aqui chegando, porém alguns minutos antes da hora de Julieta acordar encontrei mortos antes de tempo o nobre conde Paris e o fiel Romeu. Julieta despertou. Roguei-lhe que fugisse e que aceitasse com paciência o que o céu lhe destinara. Nisso, um barulho me afastou do túmulo, sem que, em seu desespero, ela comigo se retirasse, tendo, ao que parece, posto termo à existência. Sei só isso. A ama se achava a par do casamento. Se algo nisto falhou por minha culpa, que minha velha vida, algumas horas antes do tempo, o expie em sacrifício, sob o rigor da mais severa pena. Príncipe diz, por um santo homem sempre te tivemos. E o criado de Romeu, que nos informa? Baltazar diz, fui portador a meu senhor da nova da morte de Julieta. Ele, apressado, veio de Mantua para cá, para este mesmo túmulo, tendo-me ordenado que esta carta a seu pai desse bem cedo. Ao penetrar no túmulo, ameaçou-me de morte se eu não fosse logo embora e não o deixasse aqui. Príncipe diz, dá-me essa carta, quero ver o que diz. E onde está o pajem do conde Paris, que chamou a guarda? Que fazia teu amo aqui, pequeno? O pajem veio com flores para a sepultura de sua noiva, tendo-me ordenado que ficasse de parte. Obedeci-lhe. Depois, com luz, chegou um homem, para violar a sepultura, tendo logo sacado o meu senhor contra ele a espada. Saí correndo e fui chamar a guarda. Príncipe diz, confirma a carta o que nos disse o monge, como o amor decorreu, a falsa nova da morte dela. Aqui ele nos conta que o veneno comprou de um boticário e que vinha morrer neste sepulcro, para ficar ao lado de Julieta. Onde se encontram esses inimigos? Capuleto. Montecchio. Vede como sobre vosso ódio a maldição caiu e como o céu vos mata as alegrias valendo-se do amor. Por minha parte, por ter condescendido com vós todos, dois parentes perdi. Fomos punidos. Capuleto diz, dá-me tua irmão, irmão Montecchio, é o dote de minha filha. Mas, pedir não posso. Mas eu posso dar mais, pois hei de a estátua dela mandar fazer do mais puro ouro. Enquanto for Verona conhecida, nenhuma imagem terá tanto preço como a da fiel e muito verás Julieta. Capuleto diz, Romeu fama também dará à cidade, vítima são de nossa inimizade. Príncipe diz, esta manhã nos trouxe paz sombria, esconde o sol, de pesadume, o rosto. Ide, falai dos fatos deste dia, serei clemente, ou rijo, a contragosto, que há de viver de todos na memória de Romeu e Julieta a triste história. Saem. Prestigie o autor, se gostou do livro compre-nos visite no www.tudodebomermo.blogspot.com e ouça mais um e recomende um novo título.